Novidades Enem 2017. Uma das novidades do Enem 2017 é que serão isentos candidatos que estão cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que será cobrado comprovação no ato da inscrição, com o número de identificação social NIS, e aqueles que conseguirem isenção na taxa e não comparecerem à prova perderão os benefícios no Enem 2018, exceto aqueles que justificaram sua ausência devido a atraso ou atestado médico que comprove a impossibilidade de comparecer ao dia do exame. De Santana do Mundaú, Maria Quindor.